Amor platônico. Não vou te dar esperanças, não quero te iludir. Meu coração já tem dono, não cabe você aqui. Sim, eu sei que as paixões chegam sem nos avisar, penetram dentro do peito e dizem que vão ficar. O coração, entretanto, é às vezes complicado. Tem tanto amor para dar. Mas dentro dele, acredite, nem todos podem ficar. Ah, eu queria de fato um dia poder mandar nessa caixa barulhenta e determinar a ela quem sai e quem entra. Eu agradeço o amor que agora sente por mim. Queria poder aceitá-lo, queria poder amá-lo, mas a vaga está ocupada. Chegou tão tarde, enfim.